chegamos agora ao episódio 7 da temporada 5 de Agrético, Missão Fúria. É, gente. O Raida tá lá, deprimido, na casa da Agrético por causa do Giro, que também vivemos e convenhamos, o Giro foi um filho da puta. Foi. Ou neto da puta, né? Porque o filho é o pai. Aí a Agrético manda ele parar com isso e dá uma banana. Aí é que eu achei ruim da parte da Agrético, porque ela tá querendo que o Raida cometa canibalismo. Mas ela quis dar potássio pra ele, ver se dava uma animaçãozinha, né? Mas ele já é uma fonte de potássio puro, não? Ele é um banana, ele não precisa comer banana pra ser um banana. Não, o pior é ele ficar com aquela banana entalada na boca, assim, só... E nem pra comer. E ficou. É, nem pra comer a banana. Não, e ficou. Aí o Raida surta, a Agrético enfia a banana na boca dele, sai pra trabalhar e aí tá. Aí a Agrético volta do mercado com as compras pesadas, ela ouve passos atrás dela e se vira, mas não vê ninguém. A Agrético volta a andar e ouve passos de novo. Todo mundo já sabe quem é, né? É o bicho lá que parece um vampiro, né? É, a porra do... eu esqueci o nome do caralho, mas é a porra que parece um marsupial vampiro. Pois é. Agora, você sabe o que eu gostei mesmo? Foi que ele acaba abrindo na Agrético aquelas atividades dela, né? Com o Nunchaku. Né? Ai, como eu gosto do Nunchaku. Aí a gente vê que na casa da Agrético o banana ainda tá com a banana na boca e atende o telefone, né? Foi a Agrético que ligou pra dizer que tá sendo seguida. E aquele, pronto, agora eu lembrei, que agora eu vi na minha pauta, é o Galago, né? Aquele marsupial, parece um vampiro. Sim, sim. A Agrético vira uma esquina e corre, e o Galago maluco corre atrás. A Agrético ataca o maluco com as compras e já saca, né? Aquele tchaco pra fazer... É, né? Aí o Galago maluco... É, ainda tem o Bruce Lee dentro dela, ainda existe. É, e mestre Wei Wei na fita, tá até hoje na cabeça dela, né? Uhum. Aí o Galago pede pra ela esperar e pergunta se ela é a Agrético. Ele mete a mão no bolso pra pegar o cartão de visita e toma-lhe uma voadora na cara com o Raida. Ele não aprende, cara. Ele tem que falar, ó, eu vou pegar um cartão no meu bolso. Ó, cartão, meu bolso, vou pegar. Não é arma. Ele não aprende. Não, não aprende. Agora, pelo menos... Né, dona? O sentimento que o Raida tem pela Agrético fez ele acordar, né? Quando ele sentiu que ela poderia estar em perigo, ele tomou um chá de vergonha, deixou a posição fetal e a banana para trás e foi defender a menina. Desembananou-se. Aí o Raida e a Agrético leem no cartão que o maluco se chama Masu Ikari e é o líder do Partido da Fúria do Congresso Nacional. Uma coisa engraçada sobre a política no Japão. Sim, existem partidos com nomes bizarros, assim como Partido da Fúria, Partido da Economia, Partido da Bem-Venança. Sim, existem essas porras no Japão, acredite se quiser. É, a gente não se espanta muito de nada que vem do Japão, né? Né? Veja bem, Japão, né? Os dois olham com cara de besta pro Ikari com marcas da sola do Raida na cara. Agrético duvida da história do Ikari ser congressista, e aí o Ikari diz que aparece o tempo todo na TV. Agrético diz que ela não vê TV, nem se interessa por política, o máximo que ela faz é ver novela, com fone de ouvido. E aquelas novelas, né? Bem melosa. Aí o Ikari mostra que conhece a Agrético pelo canal da voz do Heavy Metal no Xtube. O Ikari elogia o carisma da Agrético e como a fúria dela é seguida por milhares de fãs. Ikari diz ainda que se juntarem toda essa fúria... Isso irá iluminar o caminho para o futuro do Japão. E que esse é o objetivo do Partido da Fúria. Sua opinião, dona Ana? O Ikari deve ter feito um curso de política aqui no Brasil, né? E percebeu que quando você coloca alguém com fama para fazer uma campanha, mas não assim como endorso, não, é como candidato mesmo. É, essa pessoa pode acabar trazendo votos para o partido inesperados. Né? Desejados, muito amados. Ou seja, ele confundiu a Agrético com Tiririca. Ou com Chupetinha. né, com o Nicolas, né, também, que era influencer, né? Pablo Marçal. Essas figurinhas, assim, né? E essas merdas por aí, né? O que, sinceramente, se eu fosse a Red School, eu ia ficar muito ofendida. Peraí, Ana. Não, peraí. Senhor ouvinte, o senhor perceba, por favor, a diferença abissal entre as educações e boas vontades entre este apresentador e esta maravilhosa pessoa que me acompanha nesse Nerd Maratonista. Eu pego e chamo Tiririca, Nicolas Chupetinha e o Pablo Marçal de esses merdas. A Ana chama de quê? Essas figurinhas. Não é pra mal uma mulher dessa, cara? É, obrigado, Nerd Maratonista. Mas eles realmente são umas figuras, né? Esquisitas. Não, eles não são as figuras, Ana. Eles são uns merdas. Ah, meu Deus, eu não quero atrair... Porra, Ana... Eu sei que você não xinga, a não ser que seja estritamente necessário. Mas, porra, eles são uns merdas. Bom, é difícil contra-atacar essa afirmação. Esquece. E, cara, e conta para a Edsco que o Partido da Fúria está perdendo cadeiras no Congresso e pede para que ela empreste sua força para ele manter a chama da fúria acesa. Ó, na verdade, ele é o único congressista que sobrou no Partido da Fúria. Dá a impressão que os outros entraram em autocombustão, tá? Né? Desapareceram. Não, só viram o idiota que ele é e saíram do barco. Foram para outros partidos. É que lá não deve ter as cláusulas que tem aqui, né? De que o voto não é da pessoa, é do partido. Raida e Retsko veem vídeos do Ikari no Congresso e descobrem que ele é uma piada. É o que eu falei, ele é o último remanescente do Partido da Fúria. A Ikari persegue a Retsko em tudo quanto é lugar, pedindo pra ela recorrer. Cara, essas cenas de stalker do Ikari são muito cringe, cara. São muito vergonha alheia. Puta que pariu. Aí a Retsko pergunta se ela pode se manter no emprego, caso ela queira concorrer, né? A Ikari diz que não. Ela quer que ela deve sair do emprego pra poder concorrer no negócio, né? Meio estranho, sabe? Eu entendo que se você estivesse dentro de uma atividade política, você deveria fazer o que eles fazem aqui, é descompatibilização. Não, você abre mão do cargo que você está exercendo para concorrer a um novo ou a reeleição. Mas, pomba, ela nem funcionária pública era. É, dona Ana, mas venhamos e convenhamos que durante a campanha ela tem que se dedicar 100%, né? Então não vai dar para ficar indo pro trabalho. É, eu acredito que funcionário público, caso seja candidato, ele pode conseguir um período de afastamento, não sei, acho que talvez sem vencimentos, mas sem perder o emprego. Ele passar a eleição, ele pode voltar. Uhum. Tá, faz sentido. Tá. Ela não é funcionária pública, ela não tem essa mamata. A Arete se encontra com a Manaka pra saber o que ela acha, se ela deve ou não tentar concorrer ao Congresso. Aquelas coleguinhas de trabalho do Raida, lembram? Puxa conversa com o Raidinha, querendo saber das fofocas. E aquela guaxinizinha dos caqui entrega mais uma caixa de caqui pro Raida, pra desgosto da Arete. E haja caqui, gente, pelo amor de Deus, olha. Ah, mas não tem mais problema. Não tem mais problema, não, que agora tem dono. É só dar puta dano. Se bem que ele disse que também deu um jeito de transformar os caqui em curry, né? Ah, sim, eles fizeram curry de caqui, cara. Tudo bem, caqui é quase um tomate, né? Mas, né? Mas, tá. Eu admito que me deu vontade de procurar a receita, mas foi 5 segundos e já passou. Ainda bem que no teu caso, como é que se diz? É, vontade é um negócio que deu e passou, né? Foi. Tá bom, então tá. Aí o Raida diz que vai pôr os caqui no curry, que foi o que a gente acabou, e ela nem vai perceber, que caqui tem gosto de porra nenhuma mesmo, né? Raida e Retsko comem o curry, enquanto vem a reportagem na TV da dissolução do Congresso atual. É por isso que vai ter eleições e é por isso que o maluco lá do Ikari quer a Retsko concorrendo. Aí a Retsko diz ao Raida que ele poderia estar trabalhando como secretário do pai dele, que nem o Giro. Aí o Raida diz, foda-se, não, teu cu, eu não quero saber da porra daquele Jabba the Hutt. Não é isso que eu pus na pauta, mas essa é a ideia. É, e que é uma das poucas coisas certas que o Raida se posiciona, né? Ele realmente não nasceu pra isso, e ele sabe que o pai não respeita ele de jeito nenhum, então ele vai ficar ali pra quê? E a Retsko diz que é até melhor, porque se ele fizesse isso, eles não estariam comendo curry de caqui juntos. Uhum. Né? De neném. Pois é, foi um momento fofura. Pelo menos o Raida saiu daquela depressão barra pesada que ele estava, né? Ele deixou de enfiar bananas na boca e está enfiando caquis. Aí o Raida pergunta se o Ikari fez algum ataque hoje, e Aresco diz que não e que acha que o Ikari desistiu. Sabe de nada, inocente. Tolinha. Aresco diz ainda que ela não quer ter uma vida cheia de problemas, mas, né, Aresco? Porque problema é ter o nome do meio, né, ô porra? Uhum. E que prefere ter uma vidinha tranquila ao lado do Raida. Nhoi! Tão fofinhos. É que ela, não, ela ainda não aprendeu que os problemas seguem ela, é, né? É verdade. Como se fossem os cachorrinhos. Né? Aí a Shikabane vê aquela mesma reportagem do Ikari num telão na rua e o Raida e a Aretsuko voltam das compras. Aretsuko diz que seria uhum. bom eles terem um carro para carregar as compras pesadas. O Raida diz que seria muito caro alugar um apartamento com vaga de garagem. Uma van para do lado deles e sequestra Aretsuko, deixando o Raida com cara de... Banana! Banana! Olha, a gente tem que admitir que o pessoal foi rápido, né? Porra! Encostou a van do lado, já puxaram ela lá pra dentro e foram embora. Isso é meio assustador. E vamos, convenhamos, que essa não é a primeira vez, porque é de novo a Manaka e o Ryodo, da galera lá da OTMG. É aquela van da galera da OTMG, elas já fizeram isso com a... Correto, pelo menos umas 4 vezes. Eles... É, agora elas têm bônus, né, pela experiência. Né? Eles cumprimentam o Aretsuko e dizem que estão fazendo um favor a um amigo. Que amigo? Qual amigo? Alguém já se tocou? Quem seria? Quem seria? Raimundo Nonato. Então tá. Não, é o Ikari de novo. Aí na boate lá das OTM Girls, o Ikari tá fazendo um discurso sobre fúria e apresenta a Gretsuko como candidata do partido. A Manaka tenta levar a Aretsuko pro palco no uniforme das OTM Girls, mas ela resiste. Resiste, mas acaba indo. Foda-se, né? Aí o Ikari mostra um cartaz de campanha com a cara da death metal da Aretsuko e o povo vai à loucura. Ah, sim, a boate tá cheia. É tudo fã das OTM, inclusive... Fã da época da Aretsuko nas OTMs, tá? Eles têm uma fanbase bem fiel, Oxe. Né? Aí o Raida segue o sinal do celular da Aretsuko até o bar. O público grita pelo nome da Aretsuko. O Ikari tenta convencer que a Aretsuko pode representar toda a fúria que está contida no coração de seus fãs. O Raida chega lá no bar na hora em que a Aretsuko ativa o modo Death e leva o povo ao delírio. Yeah! Ryodo e a Manaka estão assistindo isso e o Ryodo abre aquele sorrisinho de haha, o plano deu certo! Aí beleza, o Ikari diz pra todo ali que estão testemunhando o nascimento de uma lenda, a Gretsuko. Fim do episódio 7. E aí, Donana, o que tu achou? Olha, eu achei que o grande erro do Ikari é ele tentar vender as ideias dele apenas pelo lado da fúria. Ele tinha que dizer que é a fúria pela mudança, né? Porque as coisas têm que estar diferentes de tudo que tá aí, né? É isso, ouvintes. Fiquem por aí e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.